você já reparou que toda vez que você joga um osso para um cachorro, ele abocanha e sai imediatamente? Por que que o cão faz isso? Porque ele quer saborear o osso sozinho. Ele quer se esconder. Ele não quer que ninguém veja. O cão, neste ponto, é egoísta. Se alguém tenta se aproximar do seu osso, ele rosna, ele range os dentes, ele ameaça morder. Nem o próprio dono pode chegar perto. É por isso que ele leva uma vida de cão. E repare outra coisa. O cachorro, quando ele está com osso, às vezes ele não come, porque ele está já de barriga cheia. Mas ele pega o osso e enterra no chão. E o que acontece com aquele osso suculento, que ainda tem carne, aquele osso fresquinho? Ele apodrece. Você está compreendendo isso? Então escute essa história. Um cão recebeu, como de costume, um osso muito suculento. E ele viu que aquele osso estava muito caprichado. Imediatamente o cachorro saiu para outro lugar, levando na sua boca aquele osso enorme. E ele passou por um lago. E quando olhou para a água, viu um cão refletido ali, com um grande osso na boca. Ele não entendeu que aquele reflexo era ele mesmo. E imaginando que era outro cão querendo tomar o seu osso, ele abriu a boca para latir, para assustar o adversário. E quando ele fez isso, o seu osso caiu dentro da água e se perdeu. O egoísmo, a avareza, não leva ninguém ao progresso. Toda pessoa que age desta maneira, querendo acumular somente para si, aquela pessoa que nunca abre a sua mão para o seu próximo ou para Deus, longe de ter fartura, terá necessidade. Porque se há uma regra que a humanidade ainda não aprendeu e que Deus tenta ensinar, é a lei do dar. Já no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 15, verso 10, a palavra de Deus diz: livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. O segredo para ter uma vida de vitória, de fartura, é abrir a mão. Abrir livremente, abrir com alegria, compartilhar o que tem, dar a quem precisa, dar para a obra de Deus. Enfim, abrir a mão com generosidade, fazendo isto com alegria. E continue com a tua mão aberta quando você fizer isso, porque você dá e abre a mão para dar e espere, porque Deus virá também com a mão aberta para encher as tuas mãos. E por esta causa você prosperará, fará o bem à humanidade, dará fartura ao teu próximo, matará a fome do faminto e finalmente receberá a grande recompensa do Senhor Jesus quando ele vier e disser: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. E naquela hora você vai olhar e vai ver a grande alegria no céu. Os anjos estarão alegres, as portas do céu estarão abertas para você. E por que haverá tanta alegria? Porque o céu vai ter prazer de receber uma pessoa que aqui na terra abriu o seu coração, não apenas para os famintos e necessitados, mas principalmente para... para a palavra do Senhor Jesus.